Paz do Senhor, irmãos, irmãs, é com muita gratidão que hoje nós vamos fazer uma devocional no capítulo 30 de Números. O livro no hebraico se chama No Deserto. Grande parte dele retrata o final do período desértico de 40 anos, e nós, com alegria, então estamos caminhando para o final do livro de Números, hoje o capítulo 30. Esse capítulo é um capítulo pequeno e também de poucas observações, poucos destaques. Às vezes um capítulo é pequeno, mas tem muitos destaques, muitas informações. Às vezes um capítulo é grande, mas como nós já vimos nesse livro No Deserto, ou Números, são repetições e repetições e repetições. No caso do censo, por exemplo, os cerimoniais. Então, esse não. Esse é pequeno, importante. Não é menos importante, é pequeno, importante, e nós podemos dizer que tem um aspecto de conteúdo mais significativo e mais um elemento histórico. Mas com gratidão mesmo, nós vamos compartilhar o capítulo 30. É a lei sobre promessas e votos. Muito bem, faço a leitura agora de uma mensagem enviada pelo nosso irmão, responsável por isso, e ele manda uma palavra do Reverendo Hernandes Dias Lopes. A palavra de Deus é a luz que ilumina nossos passos. Jesus, a porta das ovelhas, Jesus disse: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagens. Então, primeiro, Jesus é a porta da salvação. Se alguém entrar por mim, será salvo. Só Jesus é a porta da salvação. Segundo, Jesus é a porta da liberdade. Importantíssimo isso, irmãos, irmãs. Só Jesus pode nos conceder a liberdade que desejamos, que ansiamos. Ele é a porta da liberdade, entrará e sairá. Em terceiro lugar, Jesus é a porta da provisão e achará pastagens. Aí você pegando o versículo, vai ver nos destaques que ele fez, esses três destaques. Jesus é a porta da salvação, Jesus é a porta da liberdade, Jesus é a porta da provisão. O nosso irmão nos envia, nos deseja bênção, e nós também concordamos com ele, desejando bênção a ele, sua família, e também a todos os irmãos e irmãs. Vamos lá então para o capítulo 30 do livro No Deserto, traduzido para o grego e depois para o latim, para as outras línguas, como Números. Versículo 1, capítulo 30, versículo 1. Então, se você não estiver achando aí no deserto, é Números, tá bom? Números. Lei sobre promessas e votos. Falou então Moisés aos chefes dos clãs das tribos de Israel: Eis o que Yahvé ordena. Se uma pessoa fizer um voto ao Senhor, ou obrigar-se por juramento a cumprir uma promessa formal, não poderá violar sua palavra empenhada, tudo aquilo que for prometido por sua boca, assim deverá ser executado. Se uma mulher fizer um voto a Yahvé, ou obrigar-se a uma promessa formal, ainda que jovem, solteira e morando na casa do seu pai, e se esse, tomando conhecimento do voto ou compromisso que ela assumiu, nada lhe disser, o seu voto, qualquer que seja, será válido. Porém, se o pai, no dia em que tomou conhecimento, fez oposição à promessa, nenhum dos votos e das promessas que a moça fez será válido. O Senhor não a tratará com rigor, porquanto o pai da jovem não a deixou cumprir o que prometera. Se essa moça se casar depois de se comprometer a um voto, ou depois de seus lábios proferirem alguma promessa, ainda que irrefletida, pela qual se obriga a si mesmo, e seu marido tomar conhecimento, mas nada lhe disser no dia em que ficar sabendo, então seus votos ou compromissos pelos quais ela se obrigou permanecerão válidos, e necessário lhe será cumprir plenamente a palavra empenhada. Contudo, se no dia em que ficar sabendo desse fato, seu marido lhe fizer oposição, proibindo-a de cumprir o prometido, então o voto é declarado nulo e ela não precisará cumprir o compromisso firmado ou a promessa precipitada, o Senhor a perdoará. Qualquer voto ou palavra empenhada por uma viúva ou por uma mulher divorciada será válido e exigido será seu cumprimento diante de Deus. Se uma mulher que vive com seu marido fizer um voto ou empenhar sua palavra por juramento a um compromisso, e se seu marido tomar conhecimento, mas nada lhe disser, tampouco lhe proibir o cumprimento da promessa firmada, então todos os votos ou compromissos pelos quais ela se obrigou permanecerão válidos e exigido será seu total cumprimento. Contudo, se o marido os anular, assim que ficar sabendo deles, então nenhum dos votos e promessas que saíram dos seus lábios manterá sua validade. Seu marido tem autoridade para anular a obrigação do cumprimento desses votos e juramentos, e o Senhor a livrará. Portanto, o marido poderá confirmar ou anular qualquer promessa, voto ou compromisso que obrigue sua mulher a jejuar ou humilhar-se. Entretanto, se o marido não a orientar a respeito desse compromisso assumido por ela até o dia seguinte, após haver tomado conhecimento do fato, com esse gesto confirma a necessidade de que ela pague todos os seus votos e promessas pelos quais empenhou sua palavra. Assim, o marido os confirma mediante o silêncio, por nada lhe ter dito quando soube do ocorrido. Se, contudo, o marido os anular algum tempo depois de ouvi-los, ele sofrerá todas as consequências que seriam devidas por parte de sua mulher. São esses os estatutos e ordenanças que Yahvé ordenou a Moisés a respeito do relacionamento entre um marido e sua esposa, e entre um pai e sua filha moça, que ainda vive sob a responsabilidade da casa paterna. Irmãos e irmãs, vocês percebem Como o capítulo não é extenso, mas trata de uma questão importantíssima: compromissos, votos, promessas que são feitas ao Senhor, e essas promessas devem ser cumpridas. A Bíblia nos diz, nos alerta, melhor é não fazer voto nenhum do que, tendo feito voto ou fazendo o voto, deixar de cumpri-lo. Isso é importantíssimo. Por isso não pode haver precipitação. Às vezes voltamos de um momento muito espiritual. Cito um congresso e acabamos fazendo um voto, um compromisso, e não o cumprimos. Isso é para Deus abominável, desagradável, porque o voto terá que ser cumprido. Às vezes acontece de outra maneira, um culto mesmo na sua igreja local, e depois da ministração da palavra, de todo o culto, as canções, os hinos e tudo que foi feito, alguém sente-se sensibilizado por tudo que ocorreu, pela presença de Deus, e faz um voto, mas faz o voto precipitadamente, não levando em consideração tudo o que implica nesse voto. Eu vou citar um exemplo, um só, mas nós podemos citar, você também pode pensar em dezenas. A pessoa pode, no momento do calor, da emoção, do calor daquele momento espiritual, né, no êxtase daquele momento, pode dizer assim: olha, eu vou jejuar 21 dias por mês de modo absoluto, sem pão e sem água, ainda que fosse menos. Ainda que fossem 15 dias por mês, sem pão e sem água, eu vou me devotar ao Senhor, vou me consagrar ao Senhor de uma maneira praticamente total, e todo mês, daqui até o final da minha vida. Imagine um adolescente ou uma adolescente de 12 anos, 13 anos, voltando também de um acampamento, num culto, um congresso, e dizendo: olha, eu vou me quebrantar diante do Senhor 15 dias por mês, vou me humilhar, vou fazer um voto de buscá-lo e não terei contato com ninguém, me consagrarei só e exclusivamente ao Senhor. Bem, se isso acontecer, esse é um voto perante Deus e ele deverá ser cumprido. Por isso, o capítulo fala que, se o pai ficar sabendo do voto, normalmente isso já acontecia no povo de Israel, e na antiguidade isso era mais comum em outras civilizações também. Não exatamente igual à comunidade hebraica, cada um tinha sua particularidade, mas aos 12, 13 anos, alguém já era considerado inserido na comunidade de Israel, por exemplo, já era considerada uma mocinha ou uma moça, mas ainda não casada, e faz um voto de ficar 15 dias de dedicação absoluta a Deus, sem comer, sem beber e de plena consagração. Se o pai fica sabendo disso e veta e diz para o moço ou para a moça, embora aqui o texto trate de moças, eu vou fazer um breve comentário histórico, brevíssimo, porque é fácil de você entender. Se o moço ou a moça, aqui particularmente no capítulo, a moça, faz um voto como esse, isso complica totalmente a dinâmica de vida dela, até de trabalho na casa, de ajudar na casa seu pai, sua mãe, seus irmãos, mais velhos ou mais novos. Então, o pai, descobrindo que esse voto foi feito num momento de grande entusiasmo na fé, ele veta esse voto. Ele tinha poder e autoridade para vetar o voto, porque era um voto irrefletido. Não seria possível manter esse voto 15 dias, todos os meses, até o final da vida. Estou dando um exemplo, irmãos. Uma busca de consagração, uma busca de quebrantamento perante Deus e um jejum absoluto, sem pão, sem água, 15 dias no mês. Então, isso não seria possível com o passar do tempo e isso traria consequências para aquela pessoa que fez o voto. Cito esse exemplo onde você pode citar dezenas. Então, um voto tem que ser muito bem pensado, tem que ser fruto de um relacionamento muito maduro com Deus e também algo que você possa manter de fato, como Ana, na espera de um filho, e Deus vai lhe dar depois Samuel, e ela fez um compromisso e externou ao seu marido, e todo ano ela se dirigia a Jerusalém, uma vez no ano. Ela se dirigia a Jerusalém na busca da presença do Senhor, buscando um filho, e depois de buscar o filho, se comprometeu a entregar esse filho, e a criança, tendo passado o período de amamentação, né, esse período todo da primeira infância, depois ela o consagrou por completo ao Senhor. Foi uma prática refletida, foi uma prática consensual com seu esposo, foi uma prática possível de realizar, e ela fez esse voto antes mesmo dele nascer, antes mesmo dela ter concebido, ou seja, ela fez um voto de consagração a Deus. Se o Senhor me der um filho, eu vou entregá-lo ao Senhor. Era consenso entre ela e o seu esposo, isso aconteceu, o milagre aconteceu, e depois ela o entregou ao sacerdote, e tendo entregue ao sacerdote, ele ficou morando ali no tabernáculo, né, na presença do Senhor, e cresceu ali e tornou-se um homem maravilhoso, usado por Deus, um juiz, um sacerdote e um profeta. É o primeiro na Bíblia que você pode categorizar como o primeiro juiz, profeta e sacerdote integralmente. Isso foi fruto de um voto. Muito bem. Então, aqui, eu reforço a importância para os irmãos desse voto, de o voto ser algo refletido, pensado, alguma coisa que você de fato poderá cumprir, porque é melhor não fazer um voto do que fazer e não cumprir. Há uma segunda fotografia no texto, que é aquela mulher que se casou. E se essa moça se casar, versículo 6, depois de se comprometer a um voto, ou depois dos seus lábios proferirem alguma promessa, ainda que refletida, pela qual se obriga a si mesmo e seu marido a tomar conhecimento do fato, bom, o marido poderia intervir. Marido, quando ficava sabendo desse voto, desse compromisso que ela se obrigou, então ele podia cancelar esse voto. Eu vou dar um segundo exemplo. Dos mesmos 15 dias, mocinha ainda, e elas se casavam bem novas, faziam um voto de dedicar-se 15 dias, estou usando só como exemplo, 15 dos 30 dias totalmente devotados ao Senhor, de plena consagração, em jejum, em humilhação, e sem, por exemplo, o exercício pleno da vida conjugal. Bom, quando o marido fica sabendo disso, isso podia ser anulado, porque de fato ia criar uma situação delicada para esse casamento. Então, tanto o pai, sabendo disso, podia anular, como o marido, sabendo disso, podia anular também, porque tornaria inviável esse casamento. Ou muito difícil, né? Para a vivência do casal. Então, é um texto que fala sobre a importância do voto e nós estamos reforçando isso. O texto tem uma terceira fotografia, que é o momento em que uma viúva ou alguém divorciada fizesse um voto, qualquer, versículo 9, qualquer voto ou palavra empenhada por uma viúva ou por uma mulher divorciada será válido e exigido seu cumprimento diante de Deus. Se uma mulher que vive com seu marido fizer um voto ou empenhar sua palavra por juramento ou um compromisso, e se seu marido tomar conhecimento, mas nada lhe disser, se omitir, irmãos, tampouco lhe proibiu o cumprimento da promessa firmada, então todos os votos ou compromissos pelos quais ela se obrigou permanecerão válidos e exigido seu total cumprimento. Então, uma mocinha, num momento de quebrantamento, faz um voto, o pai toma conhecimento. Se o pai não abrir a boca, se ele for omisso, a moça está obrigada a cumprir o voto. Então, o pai não podia ser omisso nessa situação, porque a moça estaria comprometida com o voto. O voto é coisa séria. E isso traria consequências para todo lar. Como eu disse, pai, mãe, irmãos mais velhos, irmãos mais novos, o trabalho da casa e tudo mais. Segundo exemplo, se essa moça fez um voto antes de casar e o seu marido não falar nada, o marido fica sabendo do voto e não fala nada, ele toma conhecimento, mas ele nada diz no dia em que fica sabendo. Então, os votos e compromissos pelos quais ela se obrigou permanecerão válidos e necessário lhe será cumprir plenamente a palavra empenhada. Olha a seriedade. Então, o pai não podia se omitir, o marido não podia se omitir. Era necessário intervir, era necessário orientar de que uma vez feito o voto, esse voto precisaria ser cumprido. Então, tanto o pai como o marido tinham autoridade para anular a obrigação do cumprimento desse voto e juramento, e o Senhor reconhecia essa autoridade e livrava. O marido podia confirmar ou anular qualquer promessa, voto ou compromisso que obrigasse a mulher a jejuar e humilhar-se. Eu cito esse exemplo porque até o texto está trabalhando, né? Jejum, quebrantamento, humilhação. Então, e na terceira fotografia, o Senhor reconhecia o voto da viúva e da divorciada. Ótimo, irmãos. Glória a Deus. Reforcemos então a todos os irmãos e irmãs da Igreja em todos os lugares, no Brasil e nas nações, que não devemos fazer votos precipitadamente. Não devemos fazer votos no momento de grande emoção. Não devemos fazer votos sem a devida reflexão, porque uma vez feito o voto, é necessário que ele seja cumprido. Tá bem? E aqui no caso, nós temos a figura do pai da jovem e o marido, que nos dois casos, quando eles tomam conhecimento, se eles tomam conhecimento e não falam nada, se eles se omitem, ela terá que cumprir esse voto, porque é coisa séria perante o Senhor. Então o pai e o marido precisavam tomar uma posição, de esclarecimento, dizendo: olha, você fez esse voto, mas agora nós nos casamos e é necessário que você entenda isso. E ele podia, tinha autoridade para desfazer o voto. A segunda consideração é muito simples, irmãos. A figura de autoridade masculina numa sociedade patriarcal. Muito simples mesmo. E que ninguém se arvore ao dizer, que é absolutamente retrógrado, se nós pensarmos que, por exemplo, no século XX, há mais ou menos 100 anos atrás, no Brasil, não posso dizer de todas as nações, mas no Brasil, as mulheres nem votavam. Nem votavam. Quase na época que nasceu minha mãe, em que ela nasceu em 38, meu pai nasceu em 35, as mulheres passaram a votar em 1932. Isso sem contar 1 milhão de aspectos, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, as mulheres ainda trabalham basicamente em casa. E não tem o seu trabalho reconhecido, não tem salário por isso, não tem o reconhecimento, às vezes, nem da família, não tem o reconhecimento do esposo, e uma série de coisas. Eu estou falando depois da Segunda Guerra Mundial, no século XX. Não é só o voto. Recentemente, algumas décadas atrás, uma década atrás, houve uma grande celeuma, porque atletas do tênis queriam ganhar a mesma premiação que os homens ganhavam de premiação nos grandes torneios, da Associação de Tenistas Profissionais e da Associação de Tenistas, Profissionais Mulheres. Até agora. Agora há pouco. Então, mulheres continuam trabalhando e ganhando menos. Atletas continuam, participando de esportes e ganhando menos. E há uma centena de coisas que precisam ser alteradas ainda, mas centena é pouco. São centenas e centenas. E eu não estou aqui com nenhuma bandeirinha, não. Não estou aqui com nenhuma bandeirinha de A ou B. Estou só fazendo uma constatação histórica. Se no ano 2024 ainda há coisas a conquistar, há coisas que são de uma sociedade patriarcal, se no século XX as mulheres começam a votar, em 1932, aqui no Brasil, ainda temos um número pequeno também, aproveito para dizer, número pequeno de vereadoras, de deputadas, de senadoras, de governadoras, de presidentes ou presidentas, que não é muito bom no português, viu? O pessoal usa muito a linguagem inclusiva, eu uso também naquilo que é possível, mas não fica muito adequado com o idioma, né? Mas isso é o de menos agora. Bom, se tantos milênios depois, tantos milênios depois, conquistas ainda precisam ser feitas para as mulheres, e milênios depois ainda nota-se traços de uma sociedade patriarcal e uma sociedade machista, quando nós voltamos, irmãos, à época de Jesus, 2000 anos atrás, e depois voltamos lá para o Êxodo, alguns historiadores vão dizer 3.000 e pouco, outros vão dizer 4.000, porque é uma diferença na contagem de calendário, tá bem? Bom, não é de nós aqui ficarmos grandemente escandalizados, porque para aquele momento, mesmo Deus falando, ele está falando para uma sociedade, para uma cultura que vivia dentro dessa perspectiva. Ah, porque ele não falou dos direitos que nós conquistamos nos anos 60 do ano 2000? Irmãos, do ano 1900. Irmãos, isso geraria um colapso absoluto na sociedade hebraica e também nas civilizações ao redor. Não é assim que funciona. Deus emite o seu parecer e transmite princípios espetaculares desde o início até o final da Bíblia, mas ele é um Deus que fala com o ser humano. E ele fala com o ser humano dentro de um período histórico para nós, porque ele não está preso a esse período histórico, e dentro de uma cultura, porque ele também não está preso na cultura. Ele poderia falar, mas nós não entenderíamos de modo algum. E assim será se Jesus não voltar brevemente, meses, dias, semanas, meses, ou 1, 2 anos, assim será com relação ao futuro. Quando olharmos para trás, as pessoas que estiverem vivendo, olharem para trás e falarem da nossa época, vão dizer, nossa, eles agiam assim ainda, eles agiam assado, e Deus está se comunicando conosco nesse período, nessa história, tá bem? A palavra é de Deus, toda palavra é inspirada por Deus, mas eu repito, ele fala para o ser humano, ele fala para o ser humano inserido em um tempo, e ele fala por um ser humano inserido em um contexto histórico. Então, isso é importante. E o que fazemos? Alguém desavisado diz assim: um pastor famoso. Falou isso, né, recentemente, há 3, 4 anos atrás. A Bíblia não dá conta da demanda da realidade atual. É um absoluto analfabeto, então a gente tem que relevar, pedir perdão a Deus pela vida dele, porque a Bíblia traz os princípios de Deus e eles dão conta de toda a demanda que o ser humano teve, tem e terá em todo o seu relacionamento com Deus, e ele sinaliza elementos também familiares, elementos culturais, elementos espirituais, emocionais, físicos. Ele aponta para tudo que é perfeito. Agora, você precisa ler com cuidado. E se quiser fazer uma análise de conjuntura, pegando um texto bíblico de 3 mil anos atrás ou 4 mil anos atrás e aplicar a necessidade de alguém 4 mil anos depois, do ponto de vista existencial, ou eu prefiro, do ponto de vista ontológico, você vai encontrar a resposta. Agora, se quiser fazer adaptaçãozinha de elementos culturais, Aí não dá mesmo, né? Só que depois esse sujeito, esse elemento de classe média alta na cidade de São Paulo, para não perder o grande ganho, porque quem é de Deus geralmente é abandonado, mas quem não é de Deus, né, é sujo por dentro e por fora, esse, para não perder o seu público, né, e para garantir o seu status quo, então depois faz uma notinha dizendo: não foi bem isso que eu quis dizer. Foi sim. Quem estudou junto com o tal no mestrado sabia que ele negava o Deus eterno, e sabia que ele dizia que a fé estava diretamente ligada à expressão cultural, pura e simplesmente. Pura e simplesmente. Que ela não ia além disso. Então, que Deus abençoe você a não fazer isso. Vamos de novo? Tudo não. Só lembrando: se alguém fizer um voto, esse voto tem que ser executado. Se foi feito o voto e o voto foi refletido, o pai poderia anular esse voto, ou o marido poderia anular, e uma coisa interessante, vanguardista para a época, é que Deus reconhecia o voto da viúva e da divorciada. A única coisa que não podia é o pai e o marido omitir a sua opinião. Porque se eles omitissem a sua opinião, a pessoa estava obrigada a fazer o voto. Aqui, como o texto está trabalhando com a figura da mulher, eu já fiz o adendo. Não está no mesmo trecho uma abordagem sobre os homens. Claro que não, porque nós estamos falando desse período. Muito bem, irmãos, irmãs, eu, com gratidão a Deus, digo: faça um voto refletindo sobre o tal, refletindo sobre o mesmo. E se fizer, tem que cumprir. Por isso, alguém mais velho, alguém mais maduro, pode ajudar você a não fazer esse voto, ou fazer e vai ter que cumprir, ou não fazer para não falhar com Deus. Do ponto de vista histórico, social, cultural, aí sim você entende que está sendo tratado, a matéria está sendo tratada com relação à questão da mulher. Porque trata-se de uma sociedade patriarcal e machista, como até hoje ainda temos nuances desse problema. Para encerrar, concluo com a nota: a mulher sempre esteve em pé de igualdade com o homem diante de Deus. Veja o relato da criação. A humanidade é que nem sempre vê assim. Por isso tem igual responsabilidade de cumprir sua palavra e seus votos, a mulher e o homem, igual responsabilidade. A sujeição de uma mulher a seu pai ou marido nunca é servil ou nunca pode ser servil. A mulher não é uma escrava, nem pode ser uma escrava, não é uma serva, nem pode sê-lo, né? Pode, no campo profissional, ser uma profissional da área, mas não é servil a relação com o marido e com o esposo. Perdão, com o pai e com o esposo. Mas sempre um ato voluntário de amor, respeito, consideração, ilustrando o relacionamento da igreja com o seu noivo, a saber, Jesus Cristo, como cabeça da família. Dar a nossa palavra a Deus ou a qualquer outra pessoa é sempre um risco. Irmãos, irmãs, vamos tomar todo o cuidado com isso. Por isso, as Escrituras recomendam expressamente que nenhum voto deve ser precipitadamente feito, deve ser feito precipitadamente, sem avaliar bem o que está prometendo. Deuteronômio, capítulo 23, 21 a 23. Com relação a Deus, então, o cuidado deve ser redobrado. Eclesiastes, capítulo 5, verso 1 a 7. No Novo Testamento, as decisões judiciais sobre os votos tornaram-se ainda mais complexas. Só para você tirar essa ideia de que no Antigo Testamento elas eram mais rígidas. Não, no Novo Testamento se tornaram ainda mais complexas. A orientação de Jesus, segundo as quais devemos evitar complicações ligadas aos juramentos, são um alívio para todos nós. Mateus, Sermão da Bem-aventurança, capítulo 5, versículo 16 a 18. Glória a Deus pelo capítulo 30 do livro No Deserto, ou Números, e que o Senhor nos abençoe, se for a vontade dele, ele nos permitir que nós venhamos a concluir os últimos seis capítulos desse livro bendito. Recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão com o Deus encarnado, o plenamente Deus que se fez plenamente ser humano, Jesus Cristo, o Senhor, o poder do Espírito Santo, o poder transformador, regenerador do Espírito Santo, ressuscitador, seja sobre nós, sobre toda a igreja, em toda a face da terra, e assim permaneça, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.